ZYC 299, Rádio Educadora da Bahia FM Estéreo 107,5, uma emissora do Instituto de Rádio Difusão Educativa da Bahia, IRDEB. A Educadora apresenta Encontro com o Chorinho. O reaquecimento do choro é hoje uma realidade tanto do interesse do público quanto dos próprios músicos. Por parte do público, esse interesse é demonstrado sempre em shows, palestras, aquisição de discos e revistas que tratam do choro. Já entre os músicos, a redescoberta do choro tem motivado o aparecimento de novos chorões. A cada momento, o choro tem revelado novos instrumentistas. Os exemplos mais recentes são os irmãos Hamilton de Holanda e Fernando César, que contam com pouco mais de 20 anos e integram o grupo Dois de Ouro. Esse conjunto de choro atua em Brasília e vai abrir o nosso encontro de hoje com seu estilo vibrante de tocar o choro. Dois de Ouro, Caminhando, de Nelson Cavaquinho, e Conversa de Bandolim, de Hamilton de Holanda. Ainda com o Grupo Dois de Ouro, você ouviu Xérida, de Américo e Fernando César. O Grupo Dois de Ouro vem atuando em Brasília e é um dos mais novos conjuntos de choro a se destacar na música instrumental. Músico que atuou em orquestras e acompanhou diversas gerações de cantores, o clarinetista Abel Ferreira teve no choro a característica marcante de sua vida, Aos 12 anos, o mineiro Abel Ferreira estreou na banda de música de sua cidade natal, Coromandel, tocando valsas, polcas e choros de seu tempo. Transferindo-se para o Rio de Janeiro, Abel Ferreira entrou logo no ambiente musical e fez duetos memoráveis com Pixinguinha, Raul de Barros e Copinha. Pouco tempo antes de morrer, Abel Ferreira tocou com o trombonista Zé da Velha. Seu primeiro choro, Chorando Baixinho, foi composto em 1942. E é ele que abre o bloco seguinte. Thank you. Com Abel Ferreira você ouviu Saxofone Por Que Choras, de Severino Rangel, o Ratinho. Também com Abel Ferreira tivemos Cochichando, de Pixinguinha, e Chorando Baixinho, do próprio instrumentista. Versão abrasileirada das valsas, xotes, mazurcas e polcas europeias, o choro apareceu numa época em que quase tudo era importado no Brasil. Por isso, alguns estudiosos afirmam até que o choro deve ser entendido como uma linguagem, uma influência da música que vinha de fora, procedente da Europa. E mesmo quando ganhou definição como gênero de música popular, seus choristas não deixaram de conservar os ritmos primitivos que lhe deram origem. E entre esses gêneros preservados até hoje, está a valsa, que mesmo com a revalorização do choro, continua presente no repertório dos chorões de hoje. Com o bandolinista Luiz Nassif, você ouviu a valsa Subindo ao Céu, de Aristides Borges. Paulo Sérgio Santos e Odete Dias, Oscarina, de Pixinguinha. Alê Ferreira, Minha Esperança, de sua autoria. Esta é do fundo do baú. Música. Para o flautista Altamiro Carrilho, o choro é como o jazz, onde o sujeito vai aprender o balanço, a bossa, convivendo com os artistas mais antigos. Estudando a vida toda, o chorão tem que frequentar as rodas de choro. E o fundamental é que o instrumentista tenha a humildade de reconhecer que nunca sabe tudo. Pois enquanto num samba se consegue tocar em cima de dois ou três acordes, um mesmo choro inclui dezenas de modulações diferentes. E prossegue Altamiro. Há muita gente que toca bem o cavaquinho no samba, mas não sabe tocar chorinho. Porém, quem toca choro, toca qualquer outro ritmo, qualquer gênero de música brasileira. Thank you. Seu Leite e Del Rian, Morena Boca de Ouro, de Ari Barroso. Zé da Velha e Silvério Pontes, homenagem a Tiradentes, de Mano Décio da Viola. Grupo 2 de Ouro, Isso Aqui O Que É, de Ari Barroso. Cada vez mais, o choro está deixando o seu habitat, que eram os quintais e subúrbios das grandes cidades, para se instalar nos palcos de teatros, estúdios de TV e salas de concertos. Na verdade, o choro não mudou em sua essência, mas ganhou nova harmonização, arranjos mais modernos e ricos, com instrumentação adequada. Porém, apesar desse avanço, muitos de seus apreciadores ainda preferem o choro tocado no estilo mais tradicional. Mas, de qualquer forma, o choro tem sempre encontrado boa receptividade. Isso pode ser comprovado pela quantidade de novos choros, como esses que vão encerrar o nosso encontro de hoje. Thank you.